meuscds.com. O movimento é esse, a nova sensação. As novinhas tudo doida na frente do paredão. O movimento é esse, a nova sensação. As novinhas tudo doida na frente do paredão. Desce, joga o rabetão, sobe, joga o rabetão. As novinhas tudo doida na frente do paredão. Desce, joga o rabetão, sobe, joga o rabetão. As novinhas tudo doida na frente do paredão. meuscds.com. Lambadation. O movimento é esse, a nova sensação. As novinhas tudo doida na frente do paredão. Oh, o movimento é esse, a nova sensação. As novinhas tudo doida na frente do paredão. Desce, joga o rabetão, sobe, joga o rabetão. As novinhas tudo doida na frente do paredão. Desce, joga o rabetão, sobe, joga o rabetão. As novinhas tudo doida na frente. Vai, vai, vai, vai, vai. Desce, joga o rabetão, sobe, joga o rabetão. As novinhas tudo doida na frente do paredão. Desce novinha, vai, vai, vai. E as novinhas tudo doida na frente do paredão. Vai, vai, vai, vai. Isso é lamba, deixo pra você. Rebola pra mim, novinha, vai. Rebola.